Ouça agora no Canal 2, edição compacto de Girassom. A seguir, não perca mais uma edição de Os Loucos Anos 20. na vida há um cruzamento, mas sem medo em frente a seguir. Há sempre alguém que às vezes se perde e não sabe para onde ir. Pensar e esperar assim tem de ser, para o mundo não se perder. Nem sempre o caminho mais fácil é aquele que nos faz vencer. Ser jovem é sempre uma fase da vida que passa. O futuro está perto e é preciso enfrentar. tu não dizes nada. É que rai, é que mãe, és tu. Oh mãe, a quem eu posso bater? Dá-me um bom café da vida. E tu não dizes nada. E já tem a pena encada. Thank you. Ouça de segunda a sábado, aqui no Canal 2, Experiência de Deus, às 18 horas, com o Padre Reginaldo Manzotti. Toca-me, Jesus. Fique por uma hora com o Padre Reginaldo e o seu momento de oração. Experiência de Deus, aqui, de segunda a sábado, no Canal 2, às 18 horas, com o Padre Reginaldo Manzotti. Eu bebi sem cerimônia o chá, à sombra uma banheira decorada, num lago de champô, e dormi como uma pedra que mata. Senti as nossas vidas separadas, aquário de ostras cru. Anali, meu lótus azul, ópio do povo, jaguar perfumado, tigre de papel. Anali, num lótus azul, nada de novo, poente queimado, triângulo dourado. Se ela se põe de vestidinha, parece logo uma princesinha num trono de jasmim. E ao ver-me, embora em verde tónico, do país onde fumam as cigarras, deixei a sonhar por mim. Feitiço apetecido que me embalava e eu menino adormecido.

milho verde, milho verde. Ai, milho verde, milho verde. Ai, milho verde, maçaroca. À sombra do milho verde. Ai, à sombra do milho verde. Ai, namorai uma cachopa. Milho verde, milho verde. Ai, milho verde, milho verde. Ai, milho verde, miudinho. À sombra do milho verde. Ai, à sombra do milho verde. Ai, namorai um rapazinho. Milho verde, milho verde. Ai, milho verde, milho verde. Ai, milho verde, folha larga. À sombra do milho verde. Ai, à sombra do milho verde. Ai, namorai uma casada. Mondadeiras do meu milho. Ai, mondadeiras do meu milho. Ai, mondai o meu milho bar. Não olheis para o caminho. Ai, não olheis para o caminho. Ai, que a merenda já lá vai. Uma Casa Portuguesa, de segunda a sexta-feira, assista no Canal 2 ao melhor da música nacional. Carlos Bonaparte leva até si as novidades, o fado, a canção ligeira e a música de baile. Porque uma casa portuguesa é assim mesmo que se quer, repleta de música e alegria. Uma casa portuguesa de segunda a sexta-feira, às 19h, no Canal 2 da Antena Web. Estamos de maré, vamos dançar. Vem juntar o teu ao meu sabor. Põe esta canção a navegar, que o meu coração não tem cor.

rapaz um pouco tímido até, vivia no sonho de encontrar o amor, pois seu coração pedia mais, mais calor. Ela apareceu e a beleza dela desde logo prendeu. Gostam um do outro e agora ele diz que alcançou na vida o maior bem, é feliz. Só pensa nela a toda hora, sonha com ela na noite fora, chora por ela se ela não vem. Só fala nela cada momento, vive com ela no pensamento, ele sem ela não é ninguém. Sei quem ele é bom rapaz, um pouco tímido até, vivia no sonho de encontrar o amor, pois seu coração pedia mais, mais calor. Ela apareceu e a beleza dela desde logo prendeu. Gosta um do outro e agora ele diz que alcançou na vida o maior bem, é feliz. Só pensa nela toda hora, sonha com ela pela noite fora, chora por ela se ela não vem. Só fala nela cada momento, vive com ela no pensamento, ele sem ela não é ninguém, ele sem ela não é ninguém, ele sem ela não é ninguém. Sem vida eu vivo aqui, desde que à partida, meu Zé, fiquei sem ti. Bem peço aos retratos socorro, são mudos ingratos, vem tu se não morro. Nem mesmo a saudade me traz consolação, quero uma verdade, não quero uma ilusão. Na alma ainda me dói, meiga a tua voz, quando o barco foi tão mau para nós. Adeus, não afastes os teus olhos dos meus, até quando ao longe a bruma a pairar me consume entre as ondas do mar e os céus. Os teus olhos dos meus, dá-lhes carinhos que partem ceguinhos de amor pelos teus. Sei que tu existes e sei também, meu Zé, que há palavras tristes e que uma delas é a que me tortura a distância. Nem sei se há mais dura na minha ignorância. Há palavras belas, mas quase as esqueci. Véu noivo de estrelas, altar e outras para aí. Quando as ouvirei, todas só Jesus. Hoje apenas sei estas sem mim. olhos dos meus. Queres companhia para a tua noite e não tens? Queres aquelas músicas que mais gostas, mas nem os programas de download te safam? Tranquilo! Tens o Target DJ no Canal 2. Nas noites de sábado, o Canal 2 leva até ti o programa com a melhor dance music do passado e do presente. O Target DJ, aos sábados, às 10 da noite, no Canal 2, da Antena Web. Baixa bolinha, bate, bate, pianinha, se por cá queres andar. Que a Judita anda doidinha por te pôr a pata em cima e por te agarrar. E não há fumes para ninguém, não há mulheres para ninguém, não há homens para ninguém, não há nada para ninguém, é uma alegria, não há nada para ninguém. Ba ba bum ba ra bum ba ra bum ba ba bum be, tiro do te, na ni no na na do te, tchara no na, tiri git, tiri git, tiri chim, tiri git, tiri git, tiri git. Não há fumes para ninguém, não há mulheres para ninguém, não há homens para ninguém, não há nada para ninguém, malgria, não há nada para ninguém. Se jogam contigo, joga duro com eles. Se te batem de forte, batem-lhes mais forte ainda. Dás-lhes matracas, aplica-lhes a tática de papel higiênico. Rasga por todos os lados, menos pelo picotado. Pagas na mesma moeda, meio tostão furado e uma volta à Vila Grande. Jogas na mesma moeda, meio tostão furado e uma volta à Vila Grande. E não há fumes para ninguém, não há mulheres para ninguém, não há homens para ninguém, não há nada para ninguém. Vamos embora, Manel, não há nada para ninguém. Para ninguém, não há nada para ninguém, malgria, não há nada para ninguém. folhou tantas voltas, dei bailando que a rosa se desfolhou. Quem tem amor a seu jeito, põe-lhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, põe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Roseirinha, roseira do meu jardim. Oh, roseira, roseirinha, roseira do meu jardim. Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Quem tem amor a seu jeito, rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. A palavra razão às vezes em vão, gritada por mim em momentos de solidão. O instinto carnal, por vezes banal, lembranças em mim, desejo final. Travar batalhas perdido no mundo sozinho esquecido. Porque a noite grita e chora sempre por mim. Hoje ainda sinto esta ausência de ti. Porque a noite grita e chora sempre por mim. Pois a noite sabe que não estás aqui para mim. Procurando o vazio num sonho tão frio, que eu quero esquecer num momento tão sombrio. Travar batalhas perdido, oh, no mundo sozinho esquecido. Porque a noite grita e chora sempre por mim. Hoje ainda sinto esta ausência de ti. Porque a noite grita e chora sempre por mim. Pois a noite sabe que não estás aqui. Chora sempre por mim. Hoje ainda sinto esta ausência de ti. Porque a noite grita e chora sempre por mim. Pois a noite sabe que não estás aqui, oh, oh, oh. Porque a noite grita e chora sempre por mim. Hoje ainda sinto esta. estás aqui. Porque a noite grita e chora. Chora sempre por mim, pois a noite sabe que não estás aqui para mim. Não sei porque que nada acontece, é sempre a mesma vida, sempre o mesmo stress. Não sei porque que sentes a minha falta, cada dia que passa um de nós arrefece. Será do meu trabalho, da foice e do martelo, de estar cada vez mais ordinário e impossível. É a vida que nos toca, o relógio nunca para, o síndrome e a repetição. Paga no trabalho entupido por um sermão, andar meio à deriva, mal por mal, não ter religião. As grandes produções Doctor House, agora nas noites de sábado para domingo no canal 2 às 2 da manhã. Não perca esta série televisiva de enorme sucesso, agora na rádio e em português do Brasil. São momentos emocionantes, situações impressionantes e incrivelmente reais. Doctor House, nas noites de sábado para domingo às 2 da manhã no canal 2 da Antena Web. Ai, ai, ai, ai, ai, onde é que eu vou? onde é que eu estou? Estou sentida. Procurava uma saída, um sentido para a vida, um novo alento, um sentimento que fosse mais forte que a paixão ou que o desejo. Mas nem sol, nem luz, nem cor, nem a força desse amor me deram paz. Nem o fogo no olhar, nem o sexo que foi bom me fez voar. Em quem eu amo, num sentimento que eu me possa entregar de corpo e alma. Mas nem sol, nem luz, nem cor, nem a força desse amor me deram paz. Nem o fogo no olhar, nem o sexo que foi bom me fez voar. Toda a verdade. posso ir. E é conhecer os teus olhos e o teu sorrir. Aprender contigo aquilo que não sei. Perguntar-te como amigo o que nunca perguntei. E saber se existe amor entre nós. Não quero ser, não sou capaz de ser mentira. E aliás, toda a verdade é que não sei até o teu perdão. só vou amar. Que bom, não acabou. A máquina acordou. Mas mix é muita mistura. Se achas que tens talento para DJ ou simplesmente gostas deste género, não podes perder aos domingos, entre a 1 e as 2 da manhã, este programa cheio de bateria. Mas Mix, da 1 às 2 da manhã no canal 2 da Antena Web. No más. entrei para o liceu, comecei a tocar o jazz, a bossa nova, os blues e o rock and roll. O Tosé, o Mike e o Michel, era o 1111. Dos Beatles, Elton John, Bob Dylan, Rolling Stone. E o meu pai dizia: filho, tens que usar gravata, vê, mas essa ganha espinho e juizinho. De blusão e de blue jeans, qual a James Dean, já mordia cá por dentro esse. Para a música, para te ver sorrir e a sonhar. E se escutares com atenção, tens o bater no teu coração. bola no medo e o navio aos pés. Perdeste o que foste, ganhaste o que és. Por comer mais cedo o sal das marés. Se é brasileiro, português de Braga, fugindo para longe das saias da mãe. Em Copacabana e outras avenidas, comias tristeza nas noites perdidas. Tinhas nós e beira as portas de casa, falando das vinhas e da água ardente. E no horizonte te guarda a semente, e na alma é fruto com tudo que sente. Se é que dividiste o tempo de ser o tempo, que é mesmo a coragem de ver. Que o céu é redondo e o mar é profundo, se é brasileiro, português de Braga, português do mundo. Se é brasileiro, português de Braga, se afola no medo e o navio aos pés. Perdeste o que foste, ganhaste o que és. Por comer mais cedo o sal das marés. Zé brasileiro, português de Braga, fugindo para longe das saias da mãe. Em Copacabana e outras avenidas, comias tristeza nas noites perdidas. Tinhas nós e beira as tardes de casa, falando das vinhas e da água ardente. E no horizonte te guarda a semente. Dá-lhe a melhor música. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Canal 2. Tens o meu olhar. esta energia. Ser o corpo de prazer, ser o fim de mais um dia. Tu continuas à espera do melhor. Até

afinal eternamente. Deixa-te ficar na minha casa. As janelas que tu não abriste. Deixa-te ficar na minha casa. As janelas que tu não abriste. O luar espera por ti quando for a maré passa. Bem, tens que me dizer porque é que nunca parti. Sozinho não tem piada. Ria dois, menos mal. Mas quando todos se riem, é risada geral. Rir com todos. Aos sábados no Canal 2, pelas 4:30 da tarde, trazemos-lhe 30 minutos de humor e, claro, muita gargalhada. Não pode perder momento para ficar com boa disposição. Rir com todos. Aos sábados, às 4:30 da tarde, no Canal 2. Da Antena Web. vida começou assim. Desde o dia em que te vi, soube que te queria ao meu lado. No momento em que olhei para ti, eu senti um arrepio. Não olhei mais ao passado. A partir daqui temos uma nova chance para recomeçar de novo. É o melhor para nós dois. E hoje em diante e para sempre. E hoje em diante somos só nós dois. E hoje em diante respiro por ti. E hoje em diante vivo contigo em mim. Momentos bons e maus já passamos e entendemos que no final fomos feitos um para o outro. Por muitos anos que viva, de ti quero sempre mais. Todo o tempo contigo sabe sempre a pouco. A partir daqui temos uma nova chance para recomeçar de novo. É o melhor para nós dois. De hoje em diante e para sempre. Entre as ruas da memória, cantar. Acordo a voz, agarro a música no ar. Não sei bem se é por magia ou se é mesmo assim. Há sempre música dentro de mim. Não chores não, quando a tristeza te doer. Acorda a voz, canta uma música qualquer. Qualquer música tem magia. Há na música uma alegria que vibra lá dentro de ti. Há sempre música entre nós. Não chores, não, acorda a voz. Cantaremos até o dia nascer. Há sempre música entre nós. Nós a cantar não estamos sós. Cantaremos até o amanhecer. Oh, oh, oh. Pela manhã sinto a vontade de cantar. Acordo a voz, agarro a música no ar. Qualquer música tem magia. Há na música uma alegria que vibra lá dentro de ti. Canal 2 dá-lhe a melhor música. Voyage, voyage. Loin de la nuit et le jour. Mindazo kiket nem látunk már régen. Canal 2. Eu sou como um livro. Eu tudo o que desejo e que o sonho quer. Uma história antiga de que vou falar. O ouro da vida que não soube guardar. Porque será que ando quem está longe? Quem de mim quer e foge? Porque dizes agora que não me esqueceste, lembrando histórias de dias como este. Uma tarde na praia e o sol a partir, flor de brisa molhada para de sorrir. Porque será está longe? Quem de mim quer e foge? O que será que ando quem está longe? Quem de mim quer e foge? Será que ando quem está longe? Quem de mim quer e foge? O que será que ando quem está longe? Quem de mim quer e foge? Fácil deixar-me perder sem sinais no teu céu, pois eu já não encontro o caminho. Tão frágil neste mundo. sempre a versão mais escutada de uma música é a mais conhecida ou até mesmo a mais admirada. Pronto para ser surpreendido um contra o outro, um programa de Carlos Bonaparte que coloca frente a frente três músicas com três versões diferentes. Todos os domingos, das 2h30 às 3 da tarde, um contra o outro, no Canal 2 da Antena Web. Aos domingos, no Canal 2, fica a conhecer as 20 mais da música portuguesa. Os discos mais vendidos e as músicas mais tocadas a nível nacional, sempre em português. Top Portugal, aos domingos, às 13, no Canal 2 da Antena Web.

melodias, empregava palavras tão solenes. Há dias assim que nos deixam só. A alma vazia, a mágoa na voz. Gastamos as mãos, tanto as apertamos. Já não há palavras, foi do tanto as calarmos. Há uma canção que não te canta. Versos por amar, poemas que nunca inventei. Quem nos pôs assim? A vida esgada. Quem te me levou a uma alma, mas de ti não sabe nada. Não há que esconder, recear palavras, amar ou sofrer, ocultar sentidos, fingir que não há, há dias perdidos.